do céu escureceu e alegria na terra feneceu. Não importa, querido. Tu és o sol dos dias meus, se os meus beijos sempre foram teus, não importa. Querido, o amargor das dores desta vida punhado de estrelas no infinito irei buscar e a teus pés esparramar. Amigos, risos, crenças e castigos. Quero apenas te adorar. Se o destino então nos separa, se a distante morte te encontrar, não importa, querido. A vida termina, e dos sonhos nada mais resta. Encontrar.